Patrão ligou 2043, decolando a escuta, vai passar 2000. Gol 2043, boa noite, contato radar, suba para nível 360, foi Leda. Leda, 360, gol 2043. Cronoviono, desça para o nível 090, autorizado chegada bom. Fique em H1-0-5. Dados. Utilizando o curso localizador, Oceaner 6310. 6310, completa aproximação, Sony a torre no 895. Torre 895, 6310. Controle Salvador, gol 2043. Prossiga. Autoriza da presente voa ótima. Mantenha a lei da guarda. Guardando, gol 2043. Sony 6310, continua a aproximação, aguarde especialista, NH1095. Guarda pista livre, 1005, Chanel 6310. 3662, sol 54, ao liberar a direita, chame sol 12, 19. Direita 12, 3662, obrigado. Sol Salvador, sol 3662, boa noite. Boa noite, 3662, táxi via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette pro 2, sol 3662. É 6310, livre pouso pistão no 0, vento no 20 graus, 079. Livre pouso pistão no 0, 6310, confirme o vento, por favor. Vento 1 no 20 graus, 079, o chiné 6310. Gente, 6310. Autorizado. Jeep 5591, se possível, manter a velocidade até próximo pelo. Tá, se quiser, pode manter 350 e até próximo pelo. Gente. continue 6310, solo 57, libere primeira direita, chama solo 121, decimal 9. Primeira direita, solo 219, 6310. Paulo Salvador, boa noite, o Chané 6310 livrou a pista. 6310, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 6310. Chame Recife, na 251, alterna na 3325. 251, 3385, gol 2043, no Monomengo. Igualmente, apenas para correção, 13325, a secundária. Alternativa, 3325, gol 2043, boa. Boa. Zero, táxi via Juliette, portão 612. Juliette, portão 612, é 6310. Controle Salvador, boa noite, é o 35218. Ciência da informação. Wilson. 35218, boa noite, autorizado chegada Mari, voando Mari, quando ideal de descida, autorizado em nível 050, QNH 1105. 050, 1015, pode levar na prova de TAP? Mantenha a chegada, vai seguir como número 2 na aproximação. Mantendo, seguindo como número 2, 5298. Trip 5591, desça para 3.000 pés, QNH1095, Voidona. 3.000 pés, 1.500, Voidona 5591, vai acelerar, o máximo pode, vai ficar 250, até o próximo momento, para não atrapalhar a chegada de fora. Gente. Lima de Salvador, tipo 5591. Prossiga. Completamente está visual aqui no setor. Podemos abaixar para 2000 e completar aqui visualmente, senhora, a nossa aproximação. Está propondo modificação das regras? Se continuar no mirão, positivo. Ciente, então... Regras voam modificadas 2390, da presente autorizada descida para 2000 pés. Confirme a proa que irá manter? Vou manter a proa 210, 215 para interceptar final. Ciente, o trip 5595, 5591, reporta estabilizado. Pode ser estabilizado, 5591. 5218. Está sendo vetorado para sequenciamento. Mantenha presente para o limite é o QD Mike no 00 de Simbra, desça para 3000 pés, QNH 10 no 5. Ok, mantenha a proa, o limite é o 100 de Simbra, descendo para 3000 com 10 no 5, 3528. Trip 5298, desconsidere haver vetoração, mantenha-se na STAR. Tá mantendo a STAR então, Trip 5298. Trip 591, chame a torre 9895. 7895, muito obrigado e bom final de semana. Totalmente. Trip 5298, desça para 2000 pés, QNH 10 no 5, reduza para 2000 nós. Está livre LS, que se rei da pista no 0, reporta estabilizado. Ok, então, descendo para 2000, reduzindo para 200, capataz estabilizado, Trip 5298. Gente, prossiga para a final, pista 1 no 0, reporte quando baixar travado, Trip 5591, QNH 10 no 5. 5591, reportará na final. Boa noite, Índia Nova Emerald, informa o setor do voo local. Índia Nova Emerald, autorizado o voo local no 1000 pés, toque arremetido na 1-7. Decola da 1-7, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 0171 no cotejo. Pela final, ficou o treinamento correto, confirma 2 a bordo. Altímetro 10 no 5, para acionamento chame torre 18 sinal 95, bom voo. Zafo Salvador, boa noite, Oceaneiro 6310, informação em uniforme, autorização para Recife 370, por gentileza. Gentileza prevista, Pucca, transição Aracaju, aguarde cópia. Pucca, Aracaju, aguardando cópia, na sua escuta, 6310. Capitão, localizador 35218. 35218, completa aproximação, chame a torre 9895. 1895-5218, grato. Então, Salvador, 35218, interceptando o lock, está visual. 35218, continua aproximação, aguardando a autorização de pouso, que negar o 0 no 5. Repórter externo baixado travado. Repórter externo baixado travado, 5218 no 0 no 5. 35591, solo 16, chame solo 121 do Sumamato. 121, boa noite. 5591 no táxi via Alfa Kilo Parte 3. Baixada e travada, tempo 5218. 5218, livre posição na 0, 21, 1 no 0 grau, 0 na 3. 310, pronto para a copa? Pronto para a copa, né? 310. É 310, autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Saída Pouca, transição Aracaju. Decola da 10 curva à esquerda, controle 120 decimal 8. Aciona 5156, coteja. Autorizado Recife, 350, via Upper Whisky 58. Decola na 10, saída Pouca, Aracaju, curva à esquerda. Controle 7208, transponder 5156, Oxené 6310. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. 6310. Solo Tripe 5218, livrou na sua escuta. 5218, táxi de Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3. Barra meu índio no Emberal, autorizado em direção Lua 7, reporte quando alinhado pronto para decolagem. Salvador, Índia November Alfa, alinhado na 17, 9 para decolagem. Papa Romeo, Índia November Alfa, autorizado decolagem de pistão na 7, vento 1-0 grau, 08 nós. Veio decolagem, 17, Papa Romeo, Índia November Alfa. Papa Romeo de November Alfa, decolado aos dois nós. Curva esquerda, ingresso à perna do vento, pistão no 7, reporte para Gerais Bates. Autorizado, ingressando perna do vento, circuito no 7, reporte para Gerais Bates, de November Alfa. Air Portugal 019, clear both arrival, descent to 4,000 feet, Canate 1016. Eu Índia November Alpha, girando base da 17. Cliente autorizado, só que o início da pista 17, vento 10 graus, 08 nós, Índia November Alpha. Livre toque arremetido na 17, Índia November Alpha. Romeu de Novembro Alfa, socorrimento 34. Curva esquerda, ingressa para 200, pistão 97, reporte para gerar base. Curva esquerda, perna do vento 17, reportará girando base, Índia Novembro Alfa. Meia-3-1-0, pushback e acionamento, posição 06. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reportar a táxi, posição 6-1-0. Corre o Índia Novembro Alfa, girando base da 1-7. Índia Novembro Alfa, autorizado, toque remetido por 1-7, vento 1-0 graus, 089. Livre, toque remetido a 1-7, Índia Novembro Alfa. Go ahead. Request to proceed to select the final of the runway 1-2. Clear to proceed directly to final approach. Descend to 2000 feet, can 8-1-0-1-6, no restrictions, call established. Yeah, we are clear to descend to 2000 feet to select the final of the runway 1-2. Connection to the final approach. Pistão 1-7, reporte para gerar base. Curva esquerda, entra ingresso na perna do vento 1-7, reportará girando base, Índia Novembro Alfa. Índia November Alpha, gerando base da 17. Livre e gira base, reporte na final para tudo. Oh, confirmando, tem toque remetido autorizado, pista 17, o Índia November Alpha. Livre, toque remetido na 17, Índia November Alpha. 67, autonomia 0320, alternando Natal. 2137 a bordo, altímetro 1096, táxi via Índia Alpha, no ponto de espera torre 18595, bom voo. Índia Alpha, 18895, boa noite, com ajuste na 0196. De autorização. Estou correndo aqui os 43, perna do vento, pista 17. Reporte no setor norte, Índia November Alpha. Puxando na perna do vento da 17, com a curva à esquerda, o Índia November Alpha. Departará no setor norte. Autorizado, reporte alterno. Ok, para o caminho, para a posição 843. 6310 ali, mantém cabeceira no 0, Xanar 6310. Sim, ali, mantém pista no 0, Xanar 6310. Preso no zero, a linha decola no zero, vento 120 com 109, 63 no zero. Autorizado a decolagem, pista no zero, 63 no zero. Vander Alfa, mantém a perna do vento, dono 7, aguarde para girar a base, Indira Vander Alfa. Mantém a perna do vento, dono 7, reportará para girar a base, Indira Vander Alfa. Reporte ao término. Ok, obrigado. Os Carlos, boa noite. Oficial 0911, turning final, running 1-0, running time. Oficial 0-9, continue a port, runway 1-0, wind is 1-2-0 degrees, 1-0 knots, wait for a navigator to Portugal 0-9. Continue a port, oficial 0-9. Canair 6310, decolou os 46, controle em 1208, boa noite. 608, boa noite, até mais. É. Portugal 019, clear to land, we're no 10120 degrees, 08 knots, Portugal 019. Clear to land 10, Portugal 019. Meu 350, Zeila, Fuca-Lama. Telemia 310, boa noite, contato radar, suba para o nível 350, saída Fuca. 350, solicita, vai direto Fuca. Oi, Fuca. Obrigado. Pista no 7 de November Alpha. Girando base da 17, a passará final, Índia November Alpha. CNH 10 no meia. Pode ver 190 no meio, 63, autorização Aracaju, sentido Whisky. Boa noite, 52 no meio, autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5165, coteja. Autorizado Aracaju, nível 90, Golf 677, Puca Aracaju, decolada 10, primeira esquerda, controle 1208, 565 no transponder, é o TP. 5216. Cotejamento correto, chama para pushback sinalamento. Chamada. 120 graus, ponto norte, livre toque arremetida, pista no 7, Índia November Alpha. Livre toque arremetida, não no 7, Índia November Alpha. Portugal 09 grau at 48. Leave the right and go taxiway. And ground control 1219. Pitch right on golf 121, that's 1908, not channel 09, good night. Good night. Follow the ground, good night, channel 019, vacate your runway on taxiway golf. Roger, Portugal 09er, taxi via Alpha, report before Juliet. Clear via Alpha, report before Juliet, channel 09. Azul 4070, clear in my arrival, descend to flight level 050, can 81016. Terra do vento da 17, está parado para gerar base, em 19 graus. Clima escravo tango, mantenha a posição, aguarde para prosseguir no reboque. Ok, mantenha a posição. Continua, Viva Niner, approach taxi via Juliet. Roger, taxi via Juliet to a beam gate number 6, then with a follow me vehicle to gate 1-1. Okay, with you for Juliet, beam gate 6 with a follow me.